rima, na rima que o som é pra firmar. A valsa acabou e não é baile de debutante, som de errante, assim querem me rotular, mas não. Só vou defender como também vou revidar, mas nem tudo que aqui chega desce como sopa. Por isso nem tudo que vou mandar vai ser poupa. Rasga o verbo e vem, tomei a volta e vai. Afirma se ideia tem, ou fale que não e sai. Eu mando o que penso e a voz transmite. Se a mim chegou, aposte que vai ter revide. Hoje se falam, comentam a violência, sequestro, a dança. Falam do terror que se aloja na cidade, mas na periferia nunca foi novidade. É só tormento, o pobre nunca teve brisa. E quando morre vira o número em pesquisa. Sim, já convivemos com isso há muito tempo. O que pra muitos agora é tormento. Quando não é morto, aqui morre de fome. Se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Aqui quando morre, o grito fica mudo. Só o ouvido se mexe com peixe graúdo. Filhinho de papai hoje cai em bebedeira, fumando crack, ejetando na veia. Explícito, mostrado em televisão, fazendo a sociedade buscar solução. É, criando normas, revendo seus conceitos, fazendo o que já devia ser feito. Mas foi necessário, playboy, você se vicia para poder com outros olhos o que te enxergar. Musicalmente, detentos vem falando, cobrando se preciso e a frente se impondo. Há tempos que já mostramos essa causa, onde o pobre era sempre o alvo central. Mas seja bem-vindo pra saber o que a gente sente. Chegou a hora também de se sentir impotente. O que sopra aqui, sopra lá. O choro é um só, a lágrima é a mesma. Problema que dá nó, ser melhor ou pior. Faz o que vem do pó, retornar ao pó. Maluco é um só, independente de quem pira. Assim o mundo roda, assim a roda gira. A dor não tem padrão e nem a morte forma fila. Tanta hipocrisia moralmente no ar, quando não é exceção e no gueto foge a regra. O problema era da baixa classe social, sempre tratada de uma forma banal. Mas quando na real se percebe a ameaça, deixa de ser um problema só da massa. Quando pra festa se nota incluído, deixa de observar, olhar o seu próprio umbigo. Se morre tem um nome, já é glorificado. Destaque em jornal, sempre homenageado. Um filme na TV, sua história é contada. Pra Hollywood não deixar de ver a nada mais. Se quer história de verdade, vem aqui. Vai conhecer os verdadeiros marketing. O cara que lutou dando educação à filha, ou aquele que morreu defendendo a família. E muitos que não ligam se existe um mau tempo, sai de madrugada atrás do seu sustento. Não estuda e não daria nem um flash. Nunca iriam dar o valor que se merece. Um pouco de respeito, sim, a gente gosta. Valora quem carrega nosso Brasil nas costas. Periferia é a nação que constrói sobreviventes, os verdadeiros heróis. Esse é um país de um preconceito social banalizado, regado à moral, cheio de costume, regras e sistema, que vem da periferia o seu maior problema. Mas com precisão eu emprego minha rima. Se existe um culpado, certo que vem de cima. Mas se os governantes não agem direito, me diga então por que merece o nosso respeito. Se quem tem o poder age errado o tempo todo, fazendo favorecimento à moeda de troco. A corrupção diz que é inadmissível, mas quem sempre rouba vira homem invisível. É, e no final de quem é cobrada a festa, somos nós que pagamos com a mira na testa.